Chesterton e o Estoicismo. G.K. Chesterton, famoso escritor e filósofo inglês, é amplamente conhecido por suas defesas do cristianismo e críticas a várias filosofias de sua época. Entre essas, o estoicismo recebeu uma análise crítica contundente. Para Chesterton, a filosofia estoica, que prega a indiferença às circunstâncias externas e a aceitação do destino, deixava de lado o que ele considerava central na experiência humana: o entusiasmo, a paixão e o desejo de transformação. Ele dizia que essa postura limitava o potencial humano de se envolver ativamente com o mundo. No estoicismo, a virtude e a felicidade são alcançadas por meio do controle das emoções e da aceitação do que não pode ser mudado. Chesterton reconhecia o valor desse controle, mas o via como insuficiente para uma vida plena. Ele afirma que a virtude não pode ser derivada apenas da razão e do controle das emoções, sugerindo que a supressão das emoções deixaria o indivíduo sem um verdadeiro engajamento com a vida. Em sua visão, o estoicismo arriscava transformar as pessoas em observadores frios, desconectados da vitalidade humana. Ele também argumenta que a indiferença emocional promovida pelo estoicismo resulta numa apatia perigosa. Acreditava que as emoções, especialmente o entusiasmo e o espanto, eram essenciais para viver plenamente. Dizia que um homem que não pode se surpreender com o mundo está perdendo parte da própria humanidade. Assim, o autocontrole total poderia impedir a capacidade de experimentar as maravilhas e os desafios da vida. Chesterton contrastava o estoicismo com o cristianismo, que ele via como uma alternativa mais completa e vibrante. Ele disse que o cristianismo combina a razão com o amor, o autocontrole com a compaixão. Enquanto o estoicismo enfatizava a serenidade e o distanciamento emocional, Chesterton via o cristianismo como uma filosofia que reconhece tanto a alegria quanto a dor, e propõe uma resposta ativa a ambos. Para ele, o cristianismo oferecia uma maneira de viver que envolvia engajamento total com o mundo e com os outros. Chesterton apreciava a capacidade humana de encontrar beleza e alegria nas pequenas coisas, algo que o estoicismo, com sua ênfase no desapego, poderia negligenciar. Em sua crítica, ele afirma que a alegria é a principal característica da alma cristã, uma emoção que o estoicismo, ao insistir na indiferença, não conseguia abraçar plenamente. Outro ponto central da crítica de Chesterton ao estoicismo era a aparente passividade que ele via em sua aceitação do destino. Os estoicos acreditavam que a melhor maneira de viver era aceitar o que não pode ser mudado. Chesterton, no entanto, via isso como uma forma de resignação. Para ele, a verdadeira grandeza não está em aceitar passivamente o destino, mas em lutar por uma causa justa e buscar transformar o mundo. Esse espírito de ação e engajamento era fundamental para Chesterton. Ele acreditava que o estoicismo, ao valorizar a aceitação tranquila das circunstâncias, poderia desestimular a luta por mudanças e a busca ativa por justiça. Ao contrário, para Chesterton, a vida deveria ser uma aventura apaixonada, onde o ser humano não apenas reage ao destino, mas o desafia com coragem e esperança. Apesar de sua crítica, Chesterton não rejeitava o estoicismo por completo. Ele reconhecia que sua busca pela virtude e pelo autocontrole tinha valor, especialmente em tempos de adversidade. No entanto, ele acreditava que uma vida verdadeiramente virtuosa exigia mais do que disciplina emocional. Para Chesterton, envolver-se com os outros, amar profundamente e lutar por aquilo em que se acredita eram aspectos essenciais da experiência humana. Em suas obras, Chesterton nos desafia a reconsiderar o que significa viver virtuosamente. Ele sugere que uma vida plena envolve não apenas a aceitação das circunstâncias, mas o engajamento ativo com a vida em toda sua complexidade. O estoicismo, em sua visão, falhava em capturar essa plenitude. A crítica de Chesterton ao estoicismo nos leva a uma importante reflexão. Em nossas próprias vidas, estamos aceitando passivamente o destino, como os estoicos, ou estamos nos engajando ativamente, buscando propósito e significado em cada ação? Talvez seja hora de nos perguntarmos até que ponto a indiferença nos protege e até que ponto ela nos afasta da vida plena, vivida com paixão, amor e ação.